saiu, Moisés em Deus guiou, por altas mãos a libertação. Na Páscoa, a salvação. De Ramesés, a jornada começou. Em Sucote, o acampamento se formou. Do deserto, o clamor ecoou. Em cada passo, o Senhor nos acompanhou. Doze fontes a nos saciar, 70 palmeiras a nos abrigar. No Sinai a tua voz, nos entregaste a tua lei. Tua luz, nosso amor.